Obrigado, Bravo. Obrigado, bom dia. Dia 9645, a sua identificação desce, mantém 2000, direto Duna, 1016 nortímetro, reporta localizador. Está com 521 a bordo, 3 horas e 40, com... Azul 21340 com fim, táxi aprovado via Índia e Alfa, senhor. Até o ponto de espera pista no zero, ajuste no zero no meia. Chame pronto para decolagem no ponto de espera pista no zero, AB5797. Índia Alfa, ponto de espera no zero, se chamará pronto. 5898, solicito táxi com 77 a bordo, 3 horas e 1 de autonomia até Rangalhão. Eu poderia somente repetir o POB? Afirmo, o POB é de 77, infelizmente. Copiado, táxi aprovado via pátio em Índia até o ponto de espera pista no zero, senhor ajuste no zero no meia, chame pronto para decolagem no ponto de espera pista no zero, web 5898. Zero, táxi pátio, táxi em Índia, ponto de espera no zero no meia, ajuste, chama para o ponto de espera, Web 5797, a linha mantém pista no zero. A linha e mantém na 1-0. 96749, decolado 05, chama agora o controle Salvador, frequência 120, decimal 8, tem um bom voo. Controle, bom dia, web 6749, decola, passa 2000 no perfil da Dael Leda Bridge. Jet 6749, contato radar na decolagem, direto Leda, vigilância radar. Direto Leda, vigilância, copiado, 49. Acerte 5898, ponto de espera da 1-0, pronto. 5898 da web, ali mantém pista no zero, senhor. Linhado, mantém pista no zero, acerte 5898. Objeto 5797, decolado 08, chama agora o controle Salvador, frequência 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, 5797. Controle Salvador, muito bom dia, WebJet 5717, passa 1300 na Dial. E bom dia, WebJet 5717, contato radar na decolagem, direto Leda, vigilância. Voa Leda, Web 5717. Oito nove hoje, autorizado a decolar, pista zero, vento de 140 graus com 08 nós. Jet 5898, decolado ao Zuno 0, chame agora o controle em Salvador, frequência 120, decimal 8, senhor, bom voo. 208, 5898. Controle em Salvador, Web Jet 5898. Web 5898, contato radar. Na decolagem, direto Leda. Direto Leda, 5898. 767-49, passa nível 160. Chame agora Recife, frequência 125-10, bom dia. 2510, bom dia, 6749. Duas milhas para o externo, estabilizado. Estabilizado, Renato 45. E completa final LS, torre 118.95. 18.95, Renato. Estou em Salvador, Rio 9.645. Final, 0 baixo trava. Bom dia, Rio 9645, tráfego avistado, ajuste no 0 no 7 agora. Pouso autorizado que está no 0, Rio 9645, vento 160 graus com 07 nós. Rio 9645, livre pouso no 0, ajuste no 0 no 7. Confirmar, 9645. Passa nível de voo 160, chama centro Recife, frequência 251, boa viagem. Passando 160, chama Recife 251, 57. Jet 5898. Pronto, liga. Restrito nível 300. 300 na sua frequência. Firmo, porém agora passa 17 mil, Recife 125, no Boa Viagem. 75, no meu bom dia. Meio45 no solo zona 8, libere a pista próxima interseção à direita. Taxi aprovado via Alfa aqui no hotel Pátio 3, nessa frequência 9645. Negativa, se escuta. Girando. Alfa Kilo para Tag 3, Tag 3. Bom dia, Gol 1995, a sua identificação desce 2000, altímetro 1017, chegada bom. 2017, bom, Gol 1995. Bom dia, Sideral 9970, sua identificação, voo de TAP, desça 050. TAP 050. O 904 é o controle, sua identificação, foi bom. Desça e mantenha nível de voo, desça e se mantenha 3000 com 10, 17. 1-0-7, descendo para 3.804, bom controle. Pode passar bom e liberado os ativos de volta? Afirma, tá livre. Federal 9970, reduza a 2509. Repita, por favor. Federal 9970, reduza a 2509. Reduza a 2509. É o 9970, passou 9.000 em descida, reduz a 2209. Federal 9970, sob vetoração para sequenciamento, curva à esquerda, proa 025, limite ao lote, desce e mantém 3.010, altímetro 1.017. Valeu, obrigado. Tá, é, esse avião... 970, direita proa 045. Proa 045. Curva direita para o 060. Essa proa está livre, o localizador chame estabilizado, desce e mantém 2000. 2000 para o 060, chama estabilizado. Salvador, bom dia, eu vou ao 107 para você. 1715, bom dia, identifique, desça 050, chega da ponte. 050, ciente a 3 milhas do externo, complete a aproximação ILS, torre 118, decimal 95, bom dia. 18, 95, 14, bom dia, irmão, 925. Segurança estabilizada no curso. Complete ILS, 10 milhas do externo, aguardando transferência. Eu tenho Guarulhos já aprovado a nível de voo 360, pronto, cópia. 3171 autorizado Sierra Bravo Golfo Romeo, né? Por Zulu no meio até Bravo até o Zulu, após direto posição trivia, após autorizado conforme rota do plano de voo, nível de voo 360, decolando a pista no zero, primeira curva à direita, subida da El Leda Bridge. Controle 120.8, transponder 5506, TAN 3171.